Here we go! Conjuguem! As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Bom. Get over here! James. Is the Force. I. Marco. Your father. For Pilates. Hola. Going on an adventure! Bem-vindos. Hasta la vista. Ao Jurassic Park. Hey. Bom, o que, que vocês acham da... já que o tema vai ser Blade Runner e tem essas coisas das replicantes, o que, que vocês... Eu pessoalmente tenho medo de uma coisa que mostra no Terminator, que é um dia as máquinas simplesmente tomarem inteligência própria e ameaçarem a raça humana. Eu pessoalmente tenho medo disso. E vocês? Quer ser reconfortado? Porque eu tenho certeza que a humanidade morre antes disso acontecer. Nossa. Eu acho que as máquinas já estão dominando a humanidade. Só não vê quem não quer, cara. Não, é porque pra mim não dominou ainda, porque elas não têm consciência própria. É. Não consegue criar coisas. Isso é o que elas querem que você pense. É, cara, vocês vão fazer, não vão me fazer dormir essa noite. Eu tenho uma série de documentos e provas concretas que estão aí mostrando que nós estamos sendo dominados por máquinas há vários anos. Eu acho que nós estamos completamente dependentes delas. Dominados. Esse é o primeiro passo, cara, pra dominação mundial. Então só falta elas criarem inteligência, né? Basicamente. E tem outra coisa. É, já tem estudos científicos comprovando que é só uma questão de tempo pra isso acontecer. Realmente não é um medo inimaginável. Realmente é algo que pessoas que trabalham com isso realmente levam isso em como uma possibilidade. É isso que me dá mais medo, caramba. Cara, desde que os humanos não têm uma ideia burra de simplesmente tampar o sol, eu acho que a gente ainda tem esperança. Olha, cara, não duvida. A gente já viu a raça humana fazer cada besteira. Não duvida. Eu não duvido de mais nada. Não, eu acho bem provável que surja um Dr. Willy ou Dr. Light que queira criar um super robô melhor que todos os humanos, indestrutível. A gente já tem algum exemplo de inteligência artificial inteligente por aí? Como assim? Na verdade tem. Eu lembro de um aqui, foi feita no Japão, que ela foi feita pra disputar contra seres humanos em um programa de pergunta e resposta, entendeu? Não, é porque parece que o Google, né, parece que tá com uns testes aí com inteligência artificial, tipo assim, eles estão tentando, digamos assim, ensinar máquinas certos padrões pra, da mesma forma que o humano raciocina, tentar fazer com que a máquina siga um raciocínio humano, entendeu? Tipo, máquina motorista, máquina lavadeira. Isso. Tem um episódio de um podcast que eu vi aí, que é o Curvo de Rio, que é sobre coisas obsoletas. E uma dessas coisas que eles estavam falando é sobre profissões que máquinas acabam substituindo determinadas profissões. E em determinado momento do episódio levantaram se piloto de avião pudesse ser substituído. Eu deixei lá no comentário que, cara, eu não vou entrar num negócio que voa sabendo que o que tá me levando não é um humano, é uma máquina. Sabendo que a qualquer momento... Eu acho que eu entro mais fácil numa máquina que estiver controlando do que um humano, velho. Não, cara, até é doido. Eu não tenho coragem, cara. Ó, vamos dizer, quando você vê tudo bem que eu tô sendo super simplista agora, mas quando você vê um acidente de avião na televisão, você geralmente ouve os caras falando, esse acidente foi causado por erro humano. Você nunca... Porque, tipo assim, a maioria dos erros que estão ligados a seja acidente aéreo, terrestre ou até marinho, é por falha humana, cara. Raramente você vai ver uma pane numa máquina ou uma máquina da pau simplesmente, tipo assim. Não, cara. Por exemplo, se há uma falha na máquina, no avião, no navio, e o ser humano não conseguiu ser bom o suficiente pra ultrapassar aquele erro e todo mundo morreu, a falha foi do humano também, entendeu? Mas esse piloto de avião mecânico aí, se cair um raio no avião e reiniciar, todo mundo morre. E aí? Mas aí também acho que... Sei lá, é porque, digamos assim, a máquina, pelo menos você tá confiando em algo que seja um pouco, entre aspas, um pouco mais exato, sabe? Ela foi programada pra aquilo, sabe? Ela foi criada pra aquilo. O humano já, por exemplo, a máquina ela não vai ficar estressada. A máquina não vai brigar com a esposa, tá ligado? A máquina não vai estar depressiva. A máquina não vai, sei lá, tá bêbada na hora de dirigir um avião. São muito pequenos, apesar de ser reincidente, os humanos falharem com um avião, é vez ou outra, três vezes por ano no máximo. Acho que não há necessidade disso ainda. Eu não sei, cara. São dois pilotos, então em teoria a segurança, ou pelo menos a confiança devia ser dobrada, mas não sei não, cara. Eu não subiria no avião sabendo que não tem pilotos humanos pilotando aquela coisa. Eu não subiria de jeito nenhum. Bom, olha só, eu me mantive quieto aqui, né, por toda essa conversa aí que vocês tiveram, mas o negócio é o seguinte, cara, se as máquinas não estão controlando, eu tenho certeza que, no mínimo, nós estamos sendo controlados por redes sociais. Nossa, cara, isso tá nos controlando, nós estamos deixando isso nos controlar com uma facilidade imensa. Virou vício, ninguém vive mais sem. Existe um conceito na psicologia comportamental que se chama, na verdade, tipo assim, existe um objeto na psicologia comportamental que se chama caixa de Skinner. O que é a caixa de Skinner? É justamente uma caixa onde você vai colocar lá dentro um rato ou um pombo e, tipo assim, o objetivo da caixa é ensinar esse rato ou esse pombo a fazer uma ação para ele poder se alimentar. Por exemplo, você... Pombo não, ratos com asas. Tá bom, né? Ratos com asas. Então, se você quer fazer o rato ou o pombo ou rato com asa, ensinar ele a apertar um botão, você vai, por exemplo, sempre que ele vê esse botão, que ele se virar pra esse botão, você vai colocar um pouco de comida. Daí, da próxima vez, ele vai ter que se movimentar pra perto do botão pra você dar mais um pouquinho de comida. Ele vai ter que ficar próximo a esse botão pra você dar mais um pouquinho de comida, até que chegue um ponto que pra ele poder comer, ele vai apertar esse botão. O que diabos que isso tem a ver com a rede social? Exatamente. Então, isso tem a ver principalmente com o Facebook. Repare que o Facebook não tem botão de descurtir. Ou seja, não há uma ação que declare, tipo assim, que você fez algo errado ou que você fez algo que a população desgostou. Não, você só tem... Não se comentar. É, então, mas o botão de dislike não tem. E quando você comenta alguma coisa que você não gostou, você ainda corre o risco de parecer o trollzão, né? Que daí também não é uma coisa muito legal. Então, o que que acontece? O Facebook seria mais ou menos que como uma caixa de Skinner, sabe? Vamos dizer, você tá sendo condicionado a seguir ou a fazer alguma coisa. Sei lá, se você tira uma foto de tal forma e você ganha 20 curtidas e você depois escreve algum texto e ganha 2 curtidas, você está sendo condicionado a postar mais fotos do que escrever textos, digamos assim. É por isso que eu não posto foto minha no Facebook. Você está no deserto, andando sozinho na areia quando... Agora já é o teste? É. Você está no deserto, andando sozinho na areia quando de repente... Qual deles? O quê? Qual deserto? Não faz a menor diferença, é completamente hipotético. Mas por que estou lá? Talvez você esteja cansado, talvez queira ficar sozinho, quem sabe? Você olha para baixo e vê um jabuti. Ele vem em sua direção. Jabuti? O que é isso? Você sabe que é uma tartaruga? Claro. A mesma coisa. Pois é, você que é o mais animadinho aí com Blade Runner... É verdade que esse filme gerou um livro, ou o livro gerou o filme? Como é que é? Então, o livro, né, que gerou o filme, que é do escritor bem famoso até, se não me engano, é o Philip K. Dick, que escreveu um livro que, se não me engano, se chama Será que Androides Sonham com Ovelhas Eletrônicas? Que gerou... Nossa, que específico! Né? Então, que gerou esse filme aí que a gente chama por Blade Runner, que por sinal é um nome muito mais maneiro, né? É muito mais. Ia ser esquisito o nome da classe do Harrison Ford se chamar Ovelhas Eletrônicas. Isso ia ser no mínimo esquisito. Então, outra parte também, tem um livro até que eu acho que foi um pouco de inspiração pro filme, que até gerou muitas outras obras também, é o Admirável Muito Novo. Só que esse eu não lembro o nome do autor. Eu posso até dar uma consultada no oráculo aqui. Cara, esse livro é um livro de romance, de ficção científica. Esse livro é de 68. O livro é de 1968? E é um romance de ficção científica. Esse Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Ah, sim. Então é bem anterior ao filme, 14 anos antes do filme Blade Runner, que saiu em 1982. E esse Admirável Mundo Novo, o livro do Aldous Huxley, é de 1932 ainda. Nossa. Blade Runner com Harrison Ford, que já tava ali mais do que... consagrado pro Star Wars. Consagrado com Star Wars Episódio 4 e 5. É, 82 foi um ano antes de lançar Episódio 6. Episódio 6 saiu em 1983. Ele também já tinha feito em 81 o primeiro filme do Indiana Jones... Não tenho certeza 100% disso, mas eu acho que é isso mesmo, 1981, Os Caçadores da Arca Perdida. E esse Blade Runner tem uma coisa engraçada nele, que várias partes eu achei que eu tava vendo o Coruscant de Star Wars. Não sei se vocês viram a trilogia nova, em alguns momentos assim, com os veículos... que sobrevoavam a cidade. Vários momentos parecia que eu tava vendo Star Wars da nova trilogia. Tá xingando o filme comparando com a nova trilogia? Que ofensa grave. Não, eu falei que eu lembrei da nova trilogia, não falei que era igual. O mais legal de Blade Runner é que, se você tirar os carros voadores, é uma realidade que se assemelha muito com a nossa realidade atual. Sujeira, poluição, luzes pra todos os lados. A China invadindo todo mundo. Exato, pro Japão. Aqui ficou ofensivo, cara. Eu não tenho nada contra chineses, tá? Vocês podem sim colocar os seus pontos de venda em todas as cidades aqui do Brasil. Mas se você olha bem pro mundo de hoje, tá Japão e China pra todos os lados. Pô, feira japonesa, feira chinesa. China! Esse filme aí inspirou algum outro filme que vocês lembrem, assim, que é mais ou menos da mesma temática? Não que seja só sci-fi, filme sci-fi, não tô falando que é só sci-fi, mas sim, algum filme outro parecido, além de Star Wars, a nova trilogia? Pelo que eu consigo me lembrar. Cara, eu acho que... talvez um filme recente que possa ter uma ligação, tipo assim, com o Blade Runner, é o Ex Machina. Vocês assistiram? Eu vi o jogo. Cara, é um bom filme. Ele tem, tipo assim... uma discussão muito grande com inteligência artificial, sabe? Sobre o teste de Turing e essas coisas. Eu gosto dessas coisas que mexem com o teste de Turing, desde que eu vi aquele filme com o Benedict Cumberbatch, a teoria de tudo não, o jogo da imitação. Seria bom vocês explicarem o que é esse teste, eu não faço a menor ideia. A gente pode explicar o teste de Turing e já explicar o teste Voice Camp? Vai lá, manda bala. Então, o teste de Turing, ele é feito pra detectar se uma inteligência artificial pode ser considerada uma inteligência artificial. Vamos dizer que eu tô numa sala, tipo assim, do lado dessa sala, eu não tenho acesso, né, a esse outro compartimento, mas nesse compartimento tem alguém conversando comigo. Esse alguém pode tanto ser uma pessoa, quanto pode ser uma máquina. E se eu não souber diferenciar se é uma pessoa ou se é uma máquina conversando comigo, significa que essa inteligência artificial passou. Passou? Passou do teste. Ah, passou no teste. É, se passou por humano. Isso, se passou por humano. Agora, tipo assim, no filme do Blade Runner, a gente tem um conceito, né, que é dos replicantes. Os replicantes, eles não são androides, eles não são robôs, eles são humanos geneticamente construídos. Ou seja, eles têm carne, eles têm ossos, eles têm órgãos, eles têm tecidos. Porém, eles têm uma data de validade e eles não têm lembranças, exceto alguns, né, que têm lembranças implantadas neles. Mas, tipo assim, a maioria deles não tem sentimentos como nós humanos por causa disso. Então, eles têm que fazer um teste chamado teste Voight Kampff, que é um teste que, tipo assim, eles vão ficar fazendo várias perguntas pra você e monitorando, sabe, sua pupila, os seus batimentos cardíacos, pra ver se você entrega pra eles Assim, mais ou menos, se você é um replicante ou se você é um humano. Um detector de mentira faria isso muito melhor. De acordo com o filme, leva de 20 a 30 perguntas para detectar. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É, mais ou menos. Geralmente leva. Por exemplo, o Harrison Ford é incumbido de fazer um teste em uma... em um Android... Replicante! Que... em um Android que o Android não sabe que ele é uma... que ela é uma Android. Ela acha que ela é uma humana. E você claramente percebe que, putz, ela é uma replicante. É, inclusive, ela tem memórias implantadas, né? Ele chega a fazer 100 perguntas pra ela porque ela tem as memórias implantadas. Ela também acha que é humana. Até que ela, no, na última pergunta, ela meio que não consegue responder porque ela não, não tem emoção certa daquilo, né? Eu acho, pelo menos foi isso que eu interpretei. Ela não tá certa sobre aquela resposta que ela deveria dar. Geralmente, quantas perguntas são necessárias para saber? Eu não entendo, Tyrell. Quantas perguntas? 20, 30, referência cruzada. E você precisou de mais de 100 com Rachel? Ela não sabe. Está começando a desconfiar. Desconfiar? Como ela não sabe o que é? O comércio é nossa meta aqui na Tyrell. Mais humano que humano é o nosso lema. Rachel é um experimento e nada mais. E aí a gente já vai começar a explicar o que, que é um replicante, né? Replicante é basicamente um android. Os androides em Blade, nesse filme Blade Runner que se passa na Los Angeles de 2019, ou seja, nós temos 3 anos para termos carros que sobrevoam a cidade e robôs parecidos conosco, né? É, inclusive, no filme, tem um personagem lá que é um replicante que ele foi construído no ano de 2016. Exatamente. E ele é todo zoado da cabeça. De Volta pro Futuro 2 disse que em 2015 ia ter hoverboard, então eu não acredito mais não. Eu fui enganado, gente. Os replicantes são basicamente androides que se parecem muito com humanos, né? Eles têm olhos, eles têm... não têm sentimentos, mas eles falam como a gente. É, inclusive, eles têm órgãos, né? Eles sangram, eles têm... o corpo é idêntico ao de um ser humano. É, o que muda é que eles têm capacidades aumentadas, velocidade, força, resistência... É, esse daí é a ligação que eu faço com o livro do Admirável Mundo Novo, né? Que no livro do Admirável Mundo Novo, os humanos, tipo assim, não é nenhuma questão de ter uma classe de replicantes. No livro, todos os humanos são condicionados geneticamente para as profissões que eles iriam exercer, sabe? Exato. Eles são meio que... tipo o Jurassic World aí, que tinha dinossauros geneticamente modificados. Os androides de Blade Runner são mais ou menos a mesma coisa. São humanos geneticamente modificados. Ou roboticamente modificados, da maneira que você preferir. E esses replicantes, né, que são da categoria Nexus 6, ou seja, você dentro dos androides, também tinha diferentes categorias. Eles foram banidos da Terra. É, se não me engano, teve uma guerra civil, né, até porque os próprios replicantes, eles estavam vendo que eles estavam numa situação de escravidão e eles, vamos dizer, que tipo assim, não fica muito claro no filme, mas sei lá, eles têm certos melhoramentos genéticos que nós não temos. Então eles logo pensaram, ah, por que, que a gente tá trabalhando pra esses caras? Então, pô... é justo. Até por isso, eles começam a colocar um prazo de validade nesses replicantes. Ou seja, cada replicante vai ter 4 anos de vida. Cada replicante Nexus 6, né? Isso. Se bem que 4 anos dá pra fazer muita coisa, então... vai dar pra fazer um estrago. Pô... vai sair de uma de prova. E, assim, para matar, entre aspas, esses replicantes, eram contratados, digamos assim, policiais que eram chamados exatamente de Blade Runner. Só que é engraçado que o filme, ele não fala matar, né? Ele fala em aposentar. No início do século XXI, a corporação Tyrell levou a evolução do robô até a fase Nexus, seres virtualmente idênticos aos humanos, conhecidos como replicantes. Os replicantes Nexus 6 eram superiores em força e agilidade e pelo menos iguais em inteligência aos engenheiros genéticos que os criaram. Replicantes eram usados nas colônias interplanetárias como escravos para a exploração e povoamento de outros planetas. Depois do motim sangrento de combatentes Nexus 6, numa colônia interplanetária, os replicantes foram declarados ilegais na Terra, sob pena de morte. esquadrões especiais de polícia, unidades de caçadores de androides, tinham ordens de atirar para matar qualquer replicante transgressor. Isso não se chamava execução, chamava-se recolhimento. São tratados como coisa, né? Exato, porque os humanos não querem tratar os androides como humanos, exatamente. Eles tratam como uma coisa. Lembra muito a escravidão, né, no seu auge, que um negro é um objeto. Sim, sim. Então, eu acho que o filme fala muito sobre isso, de, tipo assim, pegar uma certa classe ou raça e tratar ela como inferior, como uma espécie de sub-humano, sabe? Você não coloca eles na condição de humanos. Tanto que você não mata eles, você afasta eles, né? Nada que os portugueses nunca tenham feito, mas... Então, é praticamente sobre isso que o filme fala, né? E sobre outras coisas também. E alguns desses replicantes aí, que foram banidos da Terra, eles voltaram até a Terra pra tentar, com o seu criador, né? O que eles chamavam de criador, pai, tentavam meio que consertar essa pequena falha que eles tinham de sobreviver apenas 4 anos. Até porque o criador dos replicantes vivia na Terra, né? Sim, era a última esperança de conseguir viver mais. Qual é o nome do Dr. Tyrell, né? Alguma coisa isso, assim? Isso, Dr. Tyrell. Com aquele óculos que... Nossa senhora, hein? Vocês lembram do óculos que ele usava no filme? Era um óculos dentro de outro óculos. Era muito legal. Exatamente, caraca. Exatamente. E assim, coisas estranhas nesse filme não param por aí, né? Porque aquela casa do Sebastian, ele era um engenheiro genético que, pra se divertir, criava formas de vida. Tipo, humanos pequenos, humanos soldadinhos, pra ter como amigos. Então, bizarro, muito bizarro. O Sebastian é um personagem bem estranho, né, cara? Porque a casa dele é cheia de bonecos que se movem sozinho. É muito estranho. Ele tem uma doença degenerativa. Exato, ele tem uma doença degenerativa que ele é tipo o Nexus 6, né? Que ele tem um tempo certo de validade. Tyrell, ele sabe de tudo. Corporação Tyrell? Ele é o chefão. Grande gênio, projeta sua mente... Seu cérebro. Ah, esperto. Não é um homem fácil de achar. Eu acho. Sebastian, ele leva você lá. Ele leva... Esse planeta Terra que é mostrado, pelo menos a cidade de Los Angeles que é mostrado, você vê que é um lugar muito, muito sinistro, né? Muito apocalíptico, né? Pós-apocalíptico, quase. Porque nesse momento aí, até os animais, eles são replicantes. Eles são androides. Porque deve ter, tipo, em Mad Max, deve ter virado comida já. A maioria deles, né? Pelo menos. Tudo extinto. Se a gente considerar que naquela época eles já se preocupavam com a questão de alimentar o resto do mundo, então é possível que eles tenham feito animais simplesmente para servir como alimento. E comprovando isso, até mesmo na casa do que aparenta ser o cara mais rico aí daquela sociedade, o próprio Dr. Tyrell, que fazia os androides, lá na casa dele tinha uma coruja que era replicante. E eu achei muito legal as pegadas de câmera, as cenas em que eles pegavam o olho da coruja sendo modificando, né? Depende do lado, você consegue ver que não era uma coruja de verdade, era uma coruja replicante. E é muito legal quando eles fazem isso no filme. Eles fazem em alguns momentos assim, pra gente ver quem é replicante e quem não é replicante. E dá pra perceber 100% quem é e quem não é replicante, né? Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre isso aí, de um personagem. Dá pra perceber bem quem é replicante e quem não é replicante. Até mesmo no que a gente tava falando, quando é feito as 100 perguntas lá pra uma replicante que não sabe quem ela é, a gente consegue perceber porque logo na cara, assim, logo nos primeiros segundos de cena que ela aparece, o olho dela já tá modificado. Então, cara, não tem... Eu não entendi por quê, mas assim, já que o Harrison Ford lá, o Deckard, né? que é o nome do personagem dele. Já que ele é tão bom pelo que o filme diz, né, o que o mostra no roteiro, ele deveria perceber logo de cara ali, pô. O olho dela é todo estranho. Eu acho que essa questão do olho, cara, eu acho que é mais uma questão que o diretor usou como uma brincadeira, sabe? Tipo assim, lógico que ficou meio gritante, né, no filme. Ficou muito gritante, aliás. Mas tipo assim, tipo uma brincadeira, sabe? Como, por exemplo, essa questão de cada replicante ter um animal representante, sabe? Dessa questão do olho, tipo assim, é como se eles no filme não tivessem acesso a essa informação, que quem tiver um pouquinho de... prestar um pouquinho de atenção no filme vai perceber isso. Ah, ok. Eu aceito a sua teoria. Eu aceito a sua teoria. Até porque a direção é de um monstro do cinema, né? Ridley Scott. Senhor Ridley Scott. Se o cara tem Gladiador no currículo dele, velho, não tenho o que falar. O cara tem Alien no currículo dele, sem eu... Pois é, velho. E já que a gente tocou no assunto Deckard, vocês acharam que ele era um replicante? Porque eu vejo muita gente discutindo se Deckard também era um replicante ou se não era. Principalmente por causa da cena que ele tá lá na polícia, né, lá na delegacia, quando ele é obrigado a aceitar o caso de procurar os replicantes que estão na Terra, né? O ex-comandante dele lá, sei lá, tenente, sei lá, fala que ele é um Zé Ninguém, que ele é um nada. E isso naquele mundo ali, naquela sociedade, um Zé Ninguém seria nada mais nada menos que um replicante. Eu não acho que Deckard era um replicante. Cara, eu também não acho, porque se fosse pra ele, eu não tenho minhas dúvidas, porque todo policial que pelo menos prestou um bom serviço, ou pelo menos todo soldado que prestou um bom serviço ao seu país, ou à sua guarnição, seja lá o que, ele nunca ganha o reconhecimento que ele deveria. Sempre é assim. Geralmente, pelo menos... Depois que se aposenta, vira um Zé Ninguém, né? Exatamente. O cara, eu acredito que ele já era aposentado naquela época, e a referência que ele fez, tu não é ninguém. Não foi uma, tipo, um trocadilho em relação aos replicantes. Eu acho que realmente ele tava dizendo, tu não é nada mais agora. Já pode ter sido grandioso no passado, mas agora já tem aposentado, no sentido de aposentado mesmo, não no sentido de acabar com os replicantes. No caso, o Deckard tava realmente aposentado da profissão, e eu acho que, pelo menos eu assisti esse pedaço do filme, ele não me pareceu replicante. Ele realmente, eu acho que ele não é. Eu posso falar sobre o final do filme? Pode, eu vou assistir. Ok. A gente não tem a cena. Tipo assim, vocês já falaram, né, que os replicantes têm alguns animais, tipo assim, representados por eles, né? Por exemplo, o Roy tem o pombo, tem aquela mulher da serpente, tem a Rachel, né, que é a coruja. E... tem uma cena em que o Deckard tá sonhando com o quê? Com um unicórnio. E bem quase no final do filme, praticamente, chega aquele outro policial, né, no apartamento do Deckard. Não chega, ele, tipo assim, ele não chega lá, né? Mas o Deckard tá saindo do apartamento dele, e quando ele vê uma dobradura, estilo que aquele outro policial fazia. E qual animal que tinha naquela dobradura? Era um unicórnio. Então, um unicórnio que era justamente o animal relacionado ao Deckard. Não. Sabe o que que eu acho? A primeira origami de unicórnio que aparece lá quando ele tá na mesma delegacia, quando o cara chama ele lá de Zé Ninguém. Sim, sim. Só que o policial que faz o unicórnio não é ele, por isso que ele vê o unicórnio ali e lembra do cara falando. Eu acho que foi isso, pelo menos. Então, mas ele sonha com o unicórnio. Replicantes podem ter emoção exatamente igual aos humanos? Não teria emoção. Então ele não é um replicante. Por que que você acha isso? Porque ele expressa emoções e sonhos o filme inteiro. A gente tem uma certa contradição no filme, que seria um paradoxo, uma contradição assim em si, que um aspecto muito importante do filme é a busca por mais vida, a busca por mais tempo na Terra. Que tipo assim, uma pessoa ou um ser, um replicante sem emoções, não teria sentido para ele buscar mais tempo de vida. E justamente os replicantes que estão na Terra, do Nexo 6, o Roy, aquelas duas mulheres e aquele outro cara, eles estavam lá justamente por uma busca desenfreada para encontrar o Tyrell, né, e pedir para ele mais tempo de vida. pedi pra ele, pô, cara, por que que você colocou essa... essa data de validade na gente? Eu quero viver mais. Eu quero viver como um humano, sabe? O mesmo tempo de vida que um humano tem. E olha só, quando a gente fala que os replicantes não têm emoção, a gente tá falando porque a gente viu os Nexus 6, tá? A gente viu uma categoria, é bom a gente sempre frisar isso, que nós vimos uma categoria de replicantes. E os replicantes foram expulsos por isso. É tipo aquele filme Eu, o Robô lá, isso em que eu ia falar. Existem vários robôs e eles estão sendo meio que trocados, né? A gente não sabe se os Nexus anteriores ou se eram mesmo chamados de Nexus, a gente não sabe nada disso. A gente viu uma categoria de androides, de replicantes, lá no filme só. A gente não sabe o resto como é que é. E isso pode comprovar aí que Harrison Ford, o Deckard, ele podia ou não ser um replicante. Mas, mesmo assim, eu acho que ele não era um replicante. Apesar do Ridley Scott, ele sempre fazia um misterinho sobre isso, né? O cara gosta de que falem sobre um filme dele que não fez sucesso quase nenhum nas bilheterias quando lançou e que hoje é considerado cult. Ele influenciou muita coisa. Com certeza. Por isso que a gente tá aqui hoje fazendo um podcast sobre ele. É justo. Mas eu queria levantar uma questão aqui sobre os replicantes. Eles são construídos para não ter emoção. Isso quer dizer que eles não podem desenvolver com o tempo, mesmo que seja num curto período de 4 anos? Eles não conseguiriam porque os replicantes, eles são feitos para uma atividade. Por exemplo, a gente tem um personagem lá da Daryl Hannah, a Pris, que ela é estritamente para diversão sexual. Ou seja, ela não tem nada além disso pra fazer. Então okay. Eles não conseguiriam desenvolver. Eu não sei, porque tudo bem, são dois diretores e universos totalmente diferentes. Mas a gente viu no Eu, Robô o Sony desenvolver emoções. Ele sonhava e... Mas aí ele foi programado para desenvolver. Ainda assim, as peças para que ele desenvolvesse a emoção foram colocadas lá. O fator que fez as emoções desenvolverem nele partiu dele, não partiu do Dr. Lenny. Isso que eu gostaria de ressaltar. Sim, ele foi programado, entre aspas, para ter emoções, mas a iniciativa teve que vir dele, eu acho. Eu acho que a parte rara desse raciocínio é que eles não são robôs, eles são criaturas de carne, osso e pele, ou seja... Se não é ensinado a eles o que é emoção e eles fazem só um tipo de atividade, eles não vão chegar lá antes de morrer, entendeu? Eu acho que só por isso que não tinha emoção antes. Foram esses modelos mais avançados, que têm maior raciocínio, que conseguiram essa vontade de viver, de ter emoção. Não sei. Então, até o filme, ele dá a entender que, tipo assim, as emoções são criadas porque a gente tem memórias, né? Exatamente, com certeza. Sim. Inclusive... A Rachel, ela tem emoções, né, porque foram implantadas nela as memórias da sobrinha do chefe lá do Tyrell. Eu achei isso tão copiado de Astro Boy, vocês lembram disso? Cara, eu não cheguei a assistir a Astro Boy. Astro Boy acho que é mais antigo que esse filme, é de 67 ou 68. Ux. Que é a mesma coisa, que é um cara, um cientista famoso do futuro, que ele nunca nem deu oi pro filho, só que ele gostava do filho dele. E o filho dele morre horrivelmente. Aí ele cria uma réplica, um replicante, com exatamente igual ao filho e com as mesmas memórias. A mesma memória que o filho, só que o robô não sabe que ele é um robô, entendeu? Ele acha que é humano. É isso que eu achei legal do filme, sabe, entre aspas. E se você for começar a ver, ele tem várias, vamos dizer assim, camadas. Conforme você vai falando sobre ele, você vai aprofundando. Ele fala tanto de, sei lá, tanto da segregação social que a gente vê, né, pelos replicantes, tanto da busca pela vida que os próprios humanos têm, tanto por essa questão lá das emoções, das memórias. Eu acho que é por isso é um dos fatos que se deve ao filme ter feito toda essa imagem de cult, sabe? Que é a discussão que ele traz à tona. Agora você me beija. Não posso confiar. Diga, me beija. Me beija. Eu quero você. Eu quero você. Mantenha suas mãos em mim. Eu não sei se eu tava intoxicado por causa dos abusos sexuais que a Jessica Jones sofreu, mas existem algumas cenas ali em que o Deckard e a Rachel, a tal replicante que não achava que era replicante, e ele meio que fala assim, ele a pega com força e pede pra ela o beijar. Aí eu não sei, ele tentando forçar ela a mostrar os seus sentimentos, porque ele achava que ela tinha alguma coisa, ou sei lá. Se foi pra forçar ela mesmo a beijar ele porque ele gostava dela por algum motivo. Ou se foi porque a atriz era tão ruim, que ele tinha que forçar alguma coisa ali na hora. Existem teorias em que o Harrison Ford e o Ridley Scott tiveram que meter a porrada nessa Shawn Young aí, pra ela tomar jeito na cara e expressar alguma coisa durante esse filme. E a gente vê que ela não consegue em nenhum momento, pelo menos fingir que ela é uma atriz. Porque ela é muito ruim. Ela é muito ruim como atriz. Eles contrataram um replicante. Eu não sei se eu tô contaminado pela atmosfera do filme, mas cara, eu acho que a atuação dela, pelo papel, sabe, eu não acho que foi tão ruim não. Que isso, cara? Tipo assim, cara, meu, ela tá interpretando alguém que não sabe se ela realmente tem um passado ou não. É, ela merece mérito porque ela consegue convencer você que ela não é humana, que ela é uma coisa quase sem emoção. Nossa, mas isso aí ela não precisava não, filho. Então, tipo assim, eu acho que tá justamente nesse jogo, sabe, dela tá em algo, entre algo de não saber se ela é humana ou não, que talvez, eu não sei se isso gerou uma boa atuação ou uma atuação ruim que se encaixou a isso, né? É, eu acho que foi uma atuação ruim, que fica escancarada nas cenas, cara. Pra mim é meio a meio. Tipo, nas cenas que ela não precisa mostrar emoção, ela é perfeita. Nas cenas que ela precisa mostrar emoção, ela é muito ruim. Tanto que, pelo menos, eu não me lembro dela em nenhum outro filme importante aí. Os replicantes que o Deckard tem que matar, né? Que eles falam que é aposentar. Os replicantes que o Deckard tem que aposentar é o Roy Batty, né? Que é meio que o líder do grupo. Tem o Leon, que é o primeiro que você vê lá sendo feito o teste Void Camp. Que como é que o cara vai fazer um teste de QI aparentemente em um lugar que deveria estar seguro? E o cara tem uma baita de uma pistolinha sinistra lá, né? E tipo a pistolinha do MIB, cara. Exatamente. A pistola quebrou uma parede. Parede, gente, uma parede. Tem a Zora, que ela... É curioso, a Zora virou meio que uma stripper, mas ela não era feita pra prazeres sexuais, né? É meio estranho isso. É bem Estados Unidos. E essa foi a primeira morte estranha do filme, né? A mulher tava lá no seu camarim lá, tinha acabado de fazer um show lá com uma cobra, sei lá. E aí o Deckard vai lá falar com ela como se ele fosse um agente do sindicato. Um agente que fiscaliza abusos morais. Cara, abusos morais pra uma mulher que faz show de stripper, velho. Como assim, cara? Ela se veste assim, igual a Gua Beleza, só maquiagem. É uma profissão, cara. Escrota. Miserável. Desculpa, né? Não. Não, gente. Olha, desculpa, cara, se não é uma vergonha, sabe, pra mulher que precisa fazer isso, tá? Que fique bem claro que... É a profissão mais antiga do mundo. Sei lá, preconceito. Sim, mas a questão é que, tipo assim, cara, é uma profissão que é óbvio que ela vai receber assédios morais, cara. Tipo assim, e o cara chega lá muito na cara, tipo assim, ah, você já sofreu assédios morais no trabalho? Que detetive é esse, velho? E ele é o melhor, hein? Ele é o melhor detetive ainda. Aí, pra disfarçar, ela começa a vestir a cortina do banheiro como casaco. Nossa. É um casaco de plástico, né? Não vai ter algodão no futuro, cara. Ela foge, ela percebe que o Deckard queria lá matar ela, e ela meio que tenta fugir dele com um casaco de plástico e um negócio de ferro no corpo. Ela pensa, vou vestir uma calcinha, vestir a cortina do banheiro e sair correndo. Vou nem chamar atenção na rua, com certeza. É, só de calcinha com a cortina do banheiro. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Ninguém nem te confiou. É que nem o Ezio andando pelo meio da Itália. Com a roupa mais espalhafatosa e acha que ninguém vai ver. E realmente ninguém vê, né? Sei lá, num futuro miserável que nem... Tudo vale, tá valendo tudo, né? As pessoas, se hoje em dia, cara, você pode se vestir de maneira mais estranha possível na rua, que você não gera tanto choque assim. Eu acho que, sei lá, uma tanto choque por aí numa roupa de plástico, vestindo a cortina do banheiro num lá tão estranho. E se aquela poluição toda realmente for o futuro, tipo uma mulher correndo de calcinha e cortina do banheiro na Cracolândia, também não faz muita diferença. Ninguém vai nem notar. O Leon morre normal, né? Tem nada demais na morte dele. Morre com um tirinho na cabeça, né? É, normal. Boom, headshot. A Pris, cara, que era? Cara, só a Daryl Hannah mesmo pra fazer aquela cena. Que foi aquilo, gente? Primeiro ela se finge de boneca, com tinta preta no olho e branca na cara e um negócio preto no olho. Cara, se fingindo de boneca com uma roupa muito... Cara, o que era aquilo? O que era aquilo? Aquilo, Bessa, se chama disfarce. Nossa. Eu só queria saber por que ela se afastava pra dar pirueta pra trás. Porque... Não sei. Não sei. Qual que era a função dela? Sexo. Oi? Sexo. Ah, talvez ela gostasse de encenar, né? Às vezes por isso ela ficava dando pirueta, sei lá, pra encenação. tava na genética dela. Isso é muito estranho. Ela é muito estranha, cara. Que personagem estranho, que morte estranha. Vocês já viram aquele vídeo do cara que é a pior morte do cinema? Que ele toma um tiro e começa a gritar. Ah! Aí toma outro... Aí continua gritando, pronto, foi a morte dela. Ela toma um tiro, deita no chão e parece uma barata morrendo, se debatendo assim, pulando no chão e sangrando. Que morte horrorosa. Mas assim, uma coisa que deve ser dita é que quando o Deckard foi aposentá-la, o Deckard deu mole. Ele deu mole não, né? Foi o que ele tinha ali pra falar na hora. Ele chegou e falou assim, eu sou um amigo do Sebastian, que ela tava lá na casa do Sebastian, né? Só que o Sebastian já tinha falado pra ela, melhor dizendo, que ele não tinha amigos, por isso que ele fazia aqueles... Os bonecos. E aí ela se ligou logo que era problema. A gente tá vendo aqui que o Deckard, ele dá muito mole, cara. Primeiro ele pergunta pra stripper se ela sofre de abusos morais. Depois, não, eu não lembro se é antes ou depois, que ele toma uma surra lá daquele deficiente que ele praticamente é desarmado e a Rachel tem que salvar ele. É, pô, o cara apanha o filme inteiro, pô, ele não ganha uma briga. É, cara. Por que chamaram ele? Porque ele é o Harrison Ford, e aí ele é o Han Solo. O delegado chegou lá na Andréia e disse, olha, pessoal, tem 6 super-humanos lá fora com super força, super velocidade e resistência. Alguém quer o cargo? Ninguém. Não, chama aquele... Vamos chamar o cara mais ruim daqui da guarnição, o cara que não conseguiu fazer nada. Vamos chamar ele, manda ele lá. Se ele morrer, tudo bem. Ele é mais um investigador do que um porradeiro, né? É, como exatamente. Todo investigador é, né? O cara é investigador, não é porque cai na porrada com todo mundo. Aí, olha só, a gente já falou aqui da Pris morrendo, que era a Daryl Hannah, falamos todo mundo morrendo. Todo mundo morre? Vamos falar do... quase todo mundo. Vamos falar rapidinho da cena do Roy morrendo. Que, bom, o Roy, ele vai lá com o Sebastian, né, que ele conheceu o Sebastian por meio da Pris, e leva o Sebastian, que era amigo do Tyrell, do Dr. Tyrell, leva o Roy lá na casa do Dr. Tyrell, né? Aí o Roy mata, enfiando o olho pra dentro do Dr. Tyrell. Que doideira que é aquela morte, mostrando muita força. Não, mas tem que salientar que antes ele beijou o cara. Exatamente. Então, mas tipo assim, cara, essa cena, meu, é tipo assim, é uma representação extremamente, tipo assim, gráfica e grotesca da criatura e criador encontrando o seu criador e, tipo assim, buscando explicações dele. Seria, tipo assim, se eu fosse evangélico, sei lá, encontrar Deus e perguntar pra ele, pô, Deus, por que que eu não tenho vida eterna? Porque senão a Terra vai lotar. Por isso que as pessoas morrem. E daí, tipo assim, no filme, é toda essa questão. Ele, tipo assim, ele superar o seu próprio criador. E até o Tyrell fala, né, que ele vive pouco porque ele é praticamente perfeito, digamos assim. Ele fala, né, que as lâmpadas que brilham mais, elas são as que duram menos. E você brilhou intensamente. Não à toa ele era aparentemente o mais inteligente e o líder daquele grupo de terroristas replicantes. Ele era o líder da banca. Aí tudo bem, né? O Roy Batty mata o Tyrell e o Sebastian lá na casa do Tyrell. Do Dr. Tyrell, e chega o Decker lá por meio de aviso da polícia, porque acharam o corpo do Sebastian na casa do Dr. Tyrell e tal. Ele chega na casa do Sebastian, né, onde tava a Pris. Ele mata a Pris. O Roy chega na casa depois de ter matado o Tyrell. Ah, exatamente. E aí começa a perseguição. Primeiro o Decker persegue o Roy, e depois o jogo vira, né? Engraçado que o jogo vira pra você ficar mais simpático com o lado do Decker. Eu acho que foi mais ou menos por isso que aconteceu toda a cena que o Decker se ferra com a mão lá e tal. Sim. Só que, né, o final do filme tem que ser do lado bonzinho sempre vencendo, né? O Decker meio que consegue sair, consegue se afastar do Roy. Ele pula de uma casa pra outra, não sei. E fica meio que se segurando no parapeito de um prédio lá. Aí, de repente, chega o Roy e salva ele com a desgraça de uma pomba na mão. Cara, um rato da onde alado. Que veio aquela pomba? E por que ele tava de cueca? Exato, e por que ele tava de cueca? Eu acho que isso daí é um pouco mais simbológico, por exemplo. Sei lá, a pomba, você vê que não só tava com a pomba, como ele também tinha um prego em outra mão. Jesus? Por um lado, na cena anterior, ele foi a criatura que se deu de fronte ao criador. Na cena seguinte, já, ele é, tipo assim, ele, além de ser toda aquela questão da memória dele, que ele não quer que vá embora, uma vez que ele já aceitou que ele vai morrer, ele tem uma questão mais ou menos de salvador. Foi ele quem salvou o Deckard, que, entre aspas, né, impediu que ele morresse. No caso, ele queria fazer uma última coisa boa antes de morrer? Eu não acho que seja uma última coisa boa, mas eu acho que o Deckard era a única maneira de manter a memória dele viva. Ele não queria ser perdido. Ele não queria ser esquecido. E ele sabia que ele ia ser se não tivesse feito nada, se ele não tivesse salvo o Deckard. Então, o Deckard era a herança que ele deixou pra Terra. Tá, ok, mas vai lá, me explica de onde ele tirou a pomba e por que ele tava de cueca. Ah, cara, ele tava em cima de um prédio, velho. Pombas são ratos com asas, meu. Programa do Ratinho. A cueca, tipo assim, eu acho que é porque o sobretudo dava a impressão de uma certa imponência pra ele. Ele tava brincando com o Deckard. Ele precisava demonstrar que ele tava desarmado, que ele podia enfrentar ele limpo, completamente limpo, sabe? Pelado, tipo assim. Acho que por isso é a cueca. Aceito, é justo. Ô Zé, você que é o mais fanático por esse filme? É possível. Talvez, né? Não sou. É sim. É entre nós três aqui. Nesse meio, né? Pode ser. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas de um momento pro outro, eu pensando assim, eu deixei de ver os replicantes como vilões do filme. E sim, vítima, né? E isso não significa que eles são um mocinho, mas também não tem um vilão exato. Por quê? Os replicantes, eles querem apenas viver mais de 4 anos. Sim. Eles querem viver, é isso que eles querem. Tudo bem que a maneira em que eles tentam chegar aí não é das mais amigáveis, não é das mais pacificadas, né? Eles estavam confundindo os meios com os objetivos, né? Aliás, eu acho que o diretor até, a gente pode estar enchendo pra caramba a bola do Ridley Scott. Ridley Scott. A gente pode estar enchendo a bola dele, mas, tipo assim, eu acho que essa foi uma das coisas que ele quis colocar no filme, sabe? Não, tipo assim, ele não tem um vilão caricato, sabe? Eu sou mal porque eu sou mal. A gente não pode nem chamar eles de vilões, né? Porque, tipo assim, eles têm motivos, cara, muito humanos. Eles têm motivos razoáveis. Cara, mais do que razoáveis. Eles já eram uma raça explorada. Daí, tipo assim, eles veem que, putz, eles são melhores que os humanos. E eles estão totalmente sujeitos como escravos. Tanto que é outra coisa que o Roy fala, né? Que ele fala sobre o quão ruim é viver como um escravo. Por isso que ele tá ali fazendo o que ele faz pela liberdade dele, pela vida dele. É, com certeza. Então é só uma briga por direitos. O direito de viver, no caso. Que os replicantes estão reivindicando. É, mais ou menos assim. Mas, assim, existem sempre dois lados, duas verdades, né? Quer dizer, existem dois lados e três verdades. A de um lado, a do outro e a verdade de real, né? O movimento MST, eles estão sempre buscando terras. E, às vezes, a gente sabe que essas terras são apenas para revender. Pessoal legal esse, né? Enquanto tem um monte de gente passando fome, eles pegam terras para revender. Não tô dizendo que o que os... De maneira nenhuma, que os replicantes fizeram ou fazem... ao longo desse filme, é correto. Ou justificável. Exato. Mas é a maneira em que a capacidade deles de pensar que é limitada, conseguiram achar. Então, eu acho até legal essa parte de, tipo assim, não colocar algo como correto ou como errado, mas, tipo assim, eu acho que tá além disso, eu acho que são apenas, sei lá, como uma questão... Eu não tô tentando ser pós-modernista, sabe? Dizendo, tudo é relativo, não existe uma verdade. Não, isso é besteira. Mas a questão é... E, cara, se você... O nosso instinto, digamos assim, é lutar pela vida. A gente vê que o dos replicantes, no caso, que aparecem no filme, também, né? Então, tipo assim, cara, eles estão vendo que eles estão extremamente ameaçados. Eles vão fazer o que puder pra... conseguir virar o jogo, entre aspas. Então, eu acho que não é uma questão de dizer, eles são vilões, ou eles são os mocinhos, ou o Deckard é o mocinho, sei lá. Não, tipo assim, o Deckard também, se você fosse ver, ele não tá salvo de julgamento moral, sabe? Porque ele não cumpriu o trabalho dele. Ele fugiu com a replicante, né? Ele falhou miseravelmente no trabalho dele. Uhum. Eu acho que esse filme... ele mostra simplesmente uma briga de classes. Uma que tá reivindicando, não vou dizer o direito à vida, porque eles já viviam 4 anos, o direito de viver mais tempo, e uma outra que tava lutando contra esse direito. Claro, como falei agora há pouco, eles confundiram os meios com os objetivos. Mas eu acho que nem esse termo tá correto, porque eles devem ter pensado que diplomaticamente eles não iam resolver essa situação. Eles não iam simplesmente não iam conversar o caminho deles para fora dessa escravidão com os humanos. Eles não iam conseguir fazer isso. Por isso que eles pensaram da forma mais brutal. Eu penso que foi a única forma que eles perceberam que chegaram ao consenso. Conversando a gente não vai sair dessa situação, então vamos partir para o uso das armas. E é isso. Bom, a gente já falou bem e mal aqui do filme, mas, na minha humilde opinião, uma das coisas em que eu não conseguiria falar mal de jeito nenhum é da trilha sonora. Ah, é verdade. Que coisa magnífica. Se não me engano, trilha sonora de Vangelis... Vangelis. Mais ou menos isso aí. Cara, que coisa excepcional essa trilha sonora. Gostei muito. E combinou demais com esse mundo sci-fi meio que... maluco. Controlado pelas... mega corporações, tipo o que a gente tem hoje, Coca-Cola, Google e afins. Até a Atari apareceu. Polaroid também, né? Nossa. E aquela cena da câmera, ele controlando lá a máquina da câmera, virando a foto, conseguindo imprimir a foto também. Que cena, hein? Que cena. Aquilo é muito cyberpunk, velho. Eu tô vendo aqui no IMDb rapidinho. Vocês sabiam que essa Showman Young aí fez o filme do Ace Ventura? Meu Nossa, Jesus Cristo. Esse Blade Runner também ganhou alguns prêmios aí, ou melhor, foi nomeado em alguns prêmios. Ganhou algum? Ser indicado não quer dizer que vai ganhar, então... É, ganhou algumas coisas menores, né? Nada muito grande, não. Mas pelo menos ganhou. Prêmios menores, né? Ele concorreu ao Oscar, mas não venceu. O Globo de Ouro também não venceu. Ao BAFTA ele venceu alguma coisa. E entre outros aí, concorreu e venceu poucos. Todo mundo concorda que esse é o melhor filme de Ridley Scott? Cara, não dá não. Cara, eu acho que Gladiador, velho. Eu acho que, meu... Que também tem uma baita trilha. É, também tem uma baita trilha sonora, meu. É uma baita... Ah, tem bastante. E, tipo assim, as atuações no Blade Runner, eu acho que, tipo assim, as atuações a melhor que teve mesmo foi a do Roy, velho. Porque a do Roy e a do Sebastian Shaw também, eu acho que... Não, não é Sebastian Shaw, caramba. De onde que é Sebastian Shaw? Não sei. JF Sebastian é muito boa, meu. Tipo assim, já no Gladiador, todas as atuações estão muito fortes, meu. Oxe, então, não tem nem comparação. Ele fez Hannibal e Gladiador. É. Então, nem adianta. Eu só digo uma coisa. Alien. Não, mas tu... Eu lembro que eu vi Alien no Festival de Cinema. E tá muito datado, velho. Tá muito, velho. Não tá feito Blade Runner. Blade Runner é um filme ok. Você... Sugiro, sugestão, hein? Coisa de amigo. Ver mais de uma vez. Eu vi legendado e dublado, porque eu queria entender um pouquinho da dublagem desse filme. Queria conseguir falar aqui sobre a dublagem desse filme. Uma dublagem bem honesta. Mas é aquilo. Se você gosta de ver filmes legendados, sempre será a minha primeira escolha. Mas a dublagem, se você gosta de ver filmes dublados, não perde muita qualidade. Não perde muita qualidade, né? Claro que sempre vai perder alguma coisa. Mas é um filme passável também com a dublagem de hoje, né? Esse filme que teve, sei lá, 7 versões, né? Ou mais, se bobear. Se deve estar saindo aí sempre versões novas ao longo dos anos. Tem versão do diretor, tem versão original, tem versão do especial do estúdio, tem um monte de versão. Eu acho que, tipo assim, o que a gente assistiu foi a versão do diretor, né? É. Que é a versão sem a narração e sem aquela cena final, sabe? Dele voando na nave. É. Essa cena eu nem conheço. Também não. É que, tipo assim, na versão original, o pessoal do cinema, tipo assim, não aceitou muito legal o filme que o Ridley Scott estava pensando em fazer. Então, tipo assim, coloca a narração pra ficar bem, tipo assim, claro pro povão o que o filme tá querendo passar. Coloca aquela uma cena final do Deckard e da Rachel numa nave, numa paisagem meio de floresta, sabe? Tipo assim, pra falar, olha, teve um final feliz aqui. Então... Feliz e vivo, né, cara? Porque eles vão ser perseguidos pro resto da vida. Feliz pra ele. É, depois lançaram essa versão aí do Ridley Scott sem o narrador e sem essa cena final. Talvez tenha sido por isso que o filme não se deu muito bem nas bilheterias, né? Que, como eu disse no início aí do cast, foi um baita fracasso nas bilheterias do Blade Runner lá em 1982. You will recommend Breaking Bad to everyone you know. I will recommend Breaking Bad to everyone I know. Falando em recomendações, nós vamos passar aqui logo pro final do cast. Vamos chegando ao final aqui, rapidinho, né, esse podcast. Hoje eu vou escolher. Vai lá, Marcelo. Eu recomendo Cloud Atlas. Say what? Que é bem recente e tem um trecho do filme que é totalmente Blade Runner, que é um futuro semelhante. Eu já ouvi falar em Cloud Atlas e me falaram que é uma bosta. Olha, eu já assisti, minha opinião sincera é que, olha, ele é um filme bom, mas poderiam ter tirado pelo menos 2 horas de filme, cara. Porque, putz, o filme tem 4 horas, velho. Caraca. É legal, porque, vê só, o filme... Ele conta, é como se fosse 6 filmes em um só. Ele conta 6 histórias, cada história com um significado, uma amizade, outra é paixão, em tempos diferentes. Um é no passado, outro no futuro. Ele também brinca bastante com aquela questão de regressão, né, de vida, isso, vidas passadas e futuras. Em cada linha temporal, os atores se repetem, entendeu? E uma dessas linhas do tempo é uma que se assemelha um pouco com Blade Runner, que é como é que eu vou explicar? É como se todas as lanchonetes, Bob's, McDonald's, tivessem seres humanos de enfeite. Por exemplo, eles criam um ser humano pra ficar como servente, caixa, limpando o banheiro. E quando acaba a vida útil, eles matam, entendeu? É descartado. Isso assemelha um pouco, de longe, com essa do replicante de Blade Runner. É muito bom, vale a pena conferir. Mas se você não gosta de filme longo, cara, nem chegue perto. Se você cansou com Avatar, Gladiador, Titanic ou outros, não veja Cloud Atlas, né? Com certeza não. Tá certo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, tá certo? Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau. Esse é tchau do Zé. Eu tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. Naves de ataque em chamas na borda de Orion. Faróis brilhando na noite perto do portal Tannhauser. E todos esses momentos vão se perder no tempo. Como? Lágrimas na chuva. Hora de morrer. Começando uma sessão de recados. Rapaz, quando eu fiz esse podcast, eu nunca imaginei que eu ia ter que fazer uma sessão de recados. Pra mim, isso aqui, ninguém ouve nem o podcast, quanto mais a sessão de recados. Mas, né, tem que ter. Todo podcast que se preza tem uma sessão de recados, não é mesmo, grande Diogo? Opa, fala aí, grande Bessa. Mas é isso mesmo, cara. Eu falei lá na galera do Raul, já fazendo meu jabá aqui do podcast que eu participo, eu já deixei minha mãe avisada. Então tem que ter sessão de recados. Se não aparecer nada, minha mãe manda um e-mail. Ela é tipo step. Ai, ai, ai, tá. O ruim que tem que explicar, assim, mãe, entra aqui, ó, Gmail, entrar aqui, ó, digita o CMI, mas a gente consegue. Ela tá step. Quando não tiver nada, vai ser. Ó, anota aí, ó, só vocês vão saber. Quando for Maria Lúcia ouvinte, é minha mãe. Ou seja, então ela ouve as palhaçadas que vocês falam lá, né? Cara, ela escuta. Eu fico com vergonha às vezes, mas ela escuta. Tem os familiares todos do Raul escutam, porque a gente falou, nossa, os primeiros 10 ouvintes, a mãe e pai de cada um. Ai, ai, ai, eu não faço maldades com a minha mãe, não, cara. Até porque ela não ia entender nada. Não, eu não fiz, ela entrou, cara. Eu botei no Facebook e quando eu vi ela tava baixando lá, eu falei, mãe, aí já era. Foi bom que contou um download lá pro episódio, agora tá vindo direto. É isso aí. Grande Diogo, por favor. Você sabe que a gente aqui do Fora da Caixa, nós temos várias e várias redes sociais, né? Nós temos um Instagram. Você sabe qual é o nosso Instagram? Claro que sei. É Fora da Caixa Cast. Ó, como é que eu tô treinando. O nosso Twitter. Que é Fora da Caixa Cast. Olha só que bacana. É a mesma coisa. O nosso e-mail, qual é? Agora complicou um pouco, que é foradacaixacast@gmail.com. É, pra você ver como é que a gente tá indo na mesma, né? O nosso feed... Não, é porque é bom a criatividade, né? O ouvinte é uma pessoa que necessita de criatividade, a gente bota tudo no mesmo nome pra facilitar. é lógico, pô. Nós temos também o nosso Facebook, que também é facebook.com/foradacaixacast. Se você quiser nos adicionar no Facebook, é esse o endereço lá, tá? Ah, que bom que esse você não me passou. Se você me perguntasse, eu ia estar E o nosso feed? Qual é o nosso feed? Você tem o nosso feed assinado, não tem? Tenho, claro. Eu assinei essa semana, porque era um outro feed. Aí o Bessa me avisou, olha só, Fora da Caixa mudou, tava lá. Eu mandei mensagem privada pro Bessa, que porcaria é essa que eu não consigo atualizar? Aí ele avisou que o Fora da Caixa tá com um novo feed e agora é foradacaixa.podbean, que é podbean.com/feed, F-E-E-D. Acho que o pessoal sabe, né? Mas eu fico soletrando aí, porque sei lá, vai que tem algum analfabeto aí do Fora da Caixa. É isso aí, nunca se sabe quem é o idiota que está nos ouvindo, né? Pô, eu ouço vocês, obrigado. Muito obrigado, assim, fiquei feliz agora. É bom esse carinho. Ô Diogo, olha só, o nosso podcast, ele é hospedado lá no site castwars.com. O que acontece? O nosso podcast, ele é uma produção, uma parceria com o site lá do Domingos, host do CaminoCast, dos podcasts do Cast Wars. Ele nos empresta um espaço e ele também pega o nosso podcast para colocar no feed deles lá também. Bacana, cara. Meu sonho era que alguém tivesse aceitado a galera do Hall no início. A gente não tem isso porque ninguém aceitou. A gente acabou fazendo um site próprio, mas bem maneiro. Fica aí a dica, castwars.com, não é isso? Isso aí, no castwars.com você, além de ter várias notícias de coisas relacionadas a Star Wars, tem também vários podcasts focados em Star Wars. Uma vez por mês eles fazem um podcast que é totalmente diferente de coisas relacionadas a Star Wars, mas se você quer informação de Guerra nas Estrelas todo dia, coisa nova, todo mês, podcast novo, tá lá no castwars.com. Isso aí, notícia, informação, tudo mais no cashross.com. Não perca, até o Nelson Rubens está lá. Ô Diogo, a nossa sessão de recados ela só é rápida demais porque a gente não recebe e-mails, né? Porque nós não somos tão conhecidos assim como a galera do Hall e tal, né? Ah, que isso, vacilo, cara. Não, não é verdade, não deve ser conhecido. É que tem galera que escuta e não manda. Pô, o pessoal que escuta aí, ó, eu, por exemplo, nunca mandei nenhum recado pra fora da caixa, por exemplo, e eu escuto vocês. É, tem que pedir, ó. Vamos lá, galera, manda recado aí. Importante pra gente ter sempre esse retorno pro fora da caixa, pro galera do Hall, é sempre importante. Então, quem puder, quero ver a caixa de e-mail do Bessa aí, cheia ali, puto, reclamando que não fez nenhum filtro e tá lá com 875 mensagens na caixa. ficarei feliz, não tem problema não. Mas olha só, nós temos dois e-mails aqui, né? Um é do podcaster Heitor, do podcast Pub de Ideias, que ele pediu o quê? Ele pediu um podcast de Mr. Robot. Isso aí foi meio que uma piadinha interna, né? Porque quando a gente gravou sobre a série Jessica Jones, era pra nós termos falado sobre Jessica Jones e Mr. Robot. É, tudo bem. Jessica Jones começou, não tranquilo. Mais ou menos. Jessica Jones foi tranquilo, né, tal. Aí Jessica Jones terminou o assunto, passamos pra Mr. Robot. Aí eu tô vendo a galera meio que, Mr. Robot e tal, peraí. Aí eu perguntei, alguém terminou de assistir Mr. Robot? Ninguém terminou de assistir Mr. Robot. Aí eu, porra, foda-se Mr. Robot. Excelente. Particularmente eu não ouvi porque eu ainda não assisti Jessica Jones. Aí eu fiquei com medo de tomar spoiler na cara, aí acabei não assistindo. Mas aí, ó, fica a dica aí do Heitor, Mr. Robot, com vocês assistindo, por favor, né? Quebra esse galho. É bom, quando você for gravar, é bom você ter assistido aquela produção, né? Mas. Eu acho que é um ponto importante. Podcast, assistir o que você se propõe a falar. Exatamente. E no final de semana passado aqui, final de semana do dia 13 e 14 de fevereiro, teve uma seletiva do Campeonato Mundial de Halo no México. Essa seletiva era da América Latina, ou seja, do México para baixo. Foram para lá três times brasileiros, a GG Team, a Black Lotus, inclusive a Black Lotus é engraçado que dois dos membros da Black Lotus não tem o console. Então, como é que o time conseguiu ir para uma seletiva no México com dois participantes não tendo o console? Isso é uma coisa que eu acho. Cara, é bom. Eu acho que eu jamais entenderei, mas tudo bem. E também tinha a Team Calidus. Entre esses três times, houveram duas vitórias só e sete derrotas no total. Os times brasileiros não foram bem e um ouvinte não identificado nos mandou um e-mail perguntando, né, por que que os times brasileiros não foram bem. É, o cara mandou aí um de Mr. M, né, não quis se identificar. Eu acho que é algum do time que tá intriguento, aí não quis se identificar, entendeu? Aí mandou a pergunta, por que que a gente não foi bem, tomou pau lá? Bom, a resposta eu peguei diretamente com o Yang, que gravou o nosso podcast número 3 aí, exatamente sobre eSports e Halo. E a resposta dele foi exatamente a padrão, né? Falta de experiência internacional dos competidores, porque era a primeira competição internacional que nós, brasileiros, aqui pudemos participar. Sempre assim, né, cara? Mas sem treino. Sem aperfeiçoar, sem saber como é que é, só toma porrada mesmo, não tem jeito. Exatamente. Eu tomo porrada jogando direto FIFA aqui online, imagina o cara chegar lá nos profissionais sem nunca ter jogado. Grande Diogo, muito obrigado pela sua participação aqui, cara. Por favor, faça o seu jabá aí. Opa, eu que agradeço, Bessa, ter cedido espaço pra gente. Eu sou o Diogo Bob, acho que vocês já perceberam um pouco do que eu sou e o que a gente apresenta lá no podcast. É um podcast nosso aí, é o Galera do Raul, com R-A-U, que a gente tem muita satisfação em fazer, sou eu e mais três amigos, que a gente fica debatendo aí assuntos do cotidiano, da sociedade, aspectos, a gente já falou sobre complexo de vira-lata, sobre consumismo, a gente sempre tenta debater com uma dose de humor, mas tentando agregar informação também, porque são quatro professores. Beleza, Diogo, todo mundo acessando aí, galeradohal.com.br, tá? É um podcast muito bom, qual é o feed? Beleza, eu descobri aqui agora, né, porque eu não tinha ele no meu agregador. É galeradohal.com.br/feed/podcast. Ou seja, você estava perdendo um download porque você não assinava o seu próprio podcast, né? Pois é, cara. Eu não estava nem botando nas estatísticas isso. Uma sacanagem. Isso. Grande Diogo, valeu mais uma vez. Obrigado por você ter cedido o seu tempo aqui para essa besteirinha que nós fizemos aqui. Espero que os downloads do Galera do Raul aumentem consideravelmente, hein? É isso que, ó, se alguém do Fora da Caixa ouvir, manda e-mail, porque eu tô preocupado de ter que falar com a minha mãe essa semana. Ai, ai, ai. Valeu, Diogo. Até a próxima. Valeu, abração.